Eu, Alfa Quebec, salas 12, direita 219. Boa noite. Alfa, irá prosseguir táxi Alfa, parte principal, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Autorizado Guarulhos, 340, decola da pista 10, curva direita, Bael, Leda e outros, da Pozulu 44. Frequência do controle 119.8 e o código é o 5570. Guarulhos 360, decola pista 10, curva à direita, Arbo, Elefa, Atazulu 21. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5005. Boa noite, assim, a identificação de Tanisa 050 de lança, chegada à maré. 050, maré, tá. Bono 273, reduz a indicada 220 lança. No 612, complete ADS, chame a torre, 1-1-8-6-2, é bom ponto. Torre Salvador, gol no 612, ILS, dá 1-0, para levar travado. Gol no 612, sente, livre pouso 1-0, vento no 1-0 grau, 079. Ok, livre pouso na 1-0, para levar travado, gol 1-0-2. autorizado cruzamento da pista 17 com destino ao Paqui. Recife nível 390, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, 358. Controle 120, decimal 8, código transponder 5527. Serra Charlie Eco, complete Charlie F, chama a torre, 118, décimo meio, bom pouco. 01, alinha e mantém, pista 10. Alinha e mantém, pista 10, bola linha 01. 3, autorizado, final do ILS aqui foi reporte estabilizado, localizador. ILS, boa noite, Serra Charlie Eco, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Final de 5, reportaremos o CTL. 10 na flor de duna, 1.011 de ajuste, 3606. 1.011, reporte na final para pouso. Sinal de 5 milhas, certo, Tilé? Gente, continue a aproximação, guarde pista livre, vento no 00 grau, 07 nós. Certo, Tilé. Serra Charlie Eco, livre pouso no zero, vento no 00 grau, 06 nós. Sente, livre pouso, Serra Charlie Eco. Polônia 01, decolada 23, controle 1208, bom voo. 08, Polônia 01. Sobre Salvador, boa noite, gol 1601. 601, boa noite, contato radar, 4360, saída 10. Gente, sobre 360, da El Gol 1601. Complete a RF, chame a torre, 1186, bom posto, 1273. Certo. Frequência livre, bom posto. Salvador, boa noite, eu vou no 273, estabilizado a visão final do X-Ray. Boa noite, vou no 273, continue a aproximação, número 2 para pouso. Prossegue a guarda, C3. Charlie X, seu salão 25, direito no 219, boa noite. Prossiga seu táxi via Taxway Alfa, Juliette, parte principal, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista para prosseguir para Aerostar. 73. É Lima, Mike, Quebec, reporte na Taxway Quebec para o cruzamento da pista no 7 para prosseguir para Aerostar. Autorizado e aliás. No 273, Solos 27, direito no 219, boa noite. 219, então. Vem, vem. Eco Luma Vema, tá avistando o campo? Boa noite, Gol no 273, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, tudo bem, ingresso no pátio Gol. 86, Eco Zulu November. O localizador Campo Avista, 3603. 3603, chame torre 118612 e é bom pouso. 86, graças. Torre Salvador, boa noite, 3603. Tá, 3 milhas, milha certa. Tá, 3603, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Você escuta 3603. Eco Zulu November, prossiga, confirme intenções de pouso. Eco Zulu November, confirme. Eco Zulu November, livre pouso, pista 35, o vento no 00 grau, 06 nós. Então 3603, aguarde eixo livre. Tem Francisco 3603. Para ingresso no aeronave que está no pushback, o mesmo ingresso no Pat 3, após prosseguir a Juliette para o gate 03, 1273. Zero vento, 100 grau, 069. Autorizado posto, 3603. Eco Zulu November, seu Solos 30, frequência livre, boa noite. Autorizado o cruzamento da pista no 7 com destino ao Pátio 5 Aristar. Índia Alfa, posso estar a torre 1 no 8, verso 9, 6, 12. Finger número 2, aguarde para iniciar. São 3603, Salos 33, direito no 219, boa noite. Boa noite, 219, direito. São 3603. Salvador, gol 1567 para Brasília, ciente da Fontaine. Firme para a torre. Gol 1567 para Brasília, ciente da Fontaine. 1219. Da 3603, táxi via Alfa Juliette, gate ao 07. Alfa Juliette para o 07, na 3603. Boa noite, 56 no gate, 2 autorizado, puxa, reporte para o táxi. Boa noite, 3867, ponte da 10, está pronto. Boa noite, são 3897, a linha da cola, pistão no zero, vento 090 graus, 069. 3897, bacana, a linha da cola no zero. Saída Argo, Elefa, Apesulu 17, controle 120.8, código transpondo 5007. Controle 120.8, código transponder 5007. Três oito nove sete, decolado 36, controle 1208, bom voo. 208 ou 198? 1208 agora, 1208, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, está 3897. 3897, boa noite, contato radar na decolagem, só 340, saída da EL. 340 da EL, quanto possível voa da EL. Autorizado, direto da EL. Da EL, 3897. Salvador 35 no 60, autorizado táxi via Índia Alto, Ponte Espera Torre 18, décima meia dúzia. Índia Alto, Ponte Espera, 18, décima meia dúzia. 18, Bravo Eco Romeo, boa noite, ação de identificação, decal 050, vigilância e chegada a maré. Boa noite, boa noite, 56, Linda Colono 0, vento no 1, 0 grau, 0, meia noite. A Linda Colono, boa noite. Autorizado o Confins, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, Leda Dael, Leda, Bridge, Upper do Luno 6, controle 120, decimal 8, código transponder 5577.